Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, meus queridos. Sexta-feira, 26 de janeiro do ano de 2024. Começando mais um dia, mais uma sexta-feira, concluindo mais uma semana na presença do nosso Deus. Como a galera costuma dizer, sextou, graças a Deus. Finalzão de semana chegando. Esse é mais um dia que nos fez o Senhor dia de bênçãos, dia de vitórias, dia do agir e do mover de Deus na minha e na tua vida, amém, queridos? Eu quero começar esta sexta-feira, começar mais este dia falando com o nosso papai. Quero convidar você, se você puder, dá uma paradinha aí para nós orarmos juntos, amém, queridos? Paizinho, nós queremos te engrandecer, te agradecer e te exaltar, te glorificar pelas muitas bênçãos. Te agradecer, Paizinho querido, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu zelo. Te agradecer pelo teu perdão, pela tua salvação, Paizinho amado. Te louvar pelos livramentos, pela tua provisão, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Obrigado, Paizinho. Faltam palavras, Paizinho, no nosso humilde vocabulário que possam expressar a gratidão dos nossos corações por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Te louvamos, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Paizinho. Te entregamos nesse momento a vida desse Teu filho, a vida dessa Tua filha que medita conosco na Tua palavra. Visita, Paizinho, a cada um de maneira pessoal, de maneira particular, de maneira especial. Quem sabe neste dia, nesta manhã de sexta-feira, este coraçãozinho está abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo, de encorajamento, de orientação, de conselho. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Paizinho, por isso entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, transformando a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural e derrama sobre cada um de nós nesta sexta-feira a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, queridos. Graças a Deus. Agora sim, vamos meditar mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando mais uma vez o trecho que está em Mateus capítulo 12, o verso de número 17, que nos diz assim: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Título da nossa meditação de hoje: você precisa saber o que dizem as promessas de Deus para você. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, como temos falado nas nossas últimas meditações, temos afirmado que Jesus conhecia a palavra, sabia o que nela estava escrito, bem como as promessas do Pai a seu respeito. Dentre elas, a promessa do Pai dita pelo profeta Isaías e citada no trecho no qual temos meditado. Isaías capítulo 42, verso 1. Queridos e queridas do PSM, na nossa mais recente meditação, falando ainda sobre as promessas de Deus, afirmamos que, inicialmente, nós precisamos saber da existência dessas promessas. Muitos, por não conhecerem a palavra, nem sabem da existência das mesmas. Mas preciosos e preciosas do PSM, entendemos que isso ainda não é o suficiente. Além de sabermos da existência das promessas, nós precisamos conhecê-las. E não estamos falando sobre ter conhecimento delas somente superficialmente, mas saber o que dizem estas promessas. Consegue entender? Lindões e lindonas do PSM, quando sabemos da existência dessas promessas e sabemos o que elas dizem, aí não tem para ninguém. Aí é que não desistimos, não desanimamos, não nos deixamos abater por qualquer coisa, porque sabemos que existem promessas de Deus para nós e sabemos o que elas dizem. Príncipes e princesas do PSM, cremos que você já entendeu que há promessas de Deus para você. Por isso, a pergunta de hoje é outra: você sabe o que dizem as promessas de Deus para você? Leia a palavra, busque na palavra. Há promessas de Deus para as suas finanças, para a sua vida profissional, para os seus relacionamentos, para a sua vida sentimental, para a sua vida conjugal, para a sua família. Há inúmeras promessas de Deus para você. Mas você precisa saber o que dizem as promessas de Deus para você. Recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos juntos? Paizinho, é muito bom sabermos da existência das tuas maravilhosas promessas para nós. E melhor ainda, é sabermos o que elas dizem. Obrigado por nos conceder mais uma semana de meditação na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém, amém, queridos. A família PSM deseja que a sua sexta-feira seja tão somente abençoada e que o seu final de semana seja nada menos que maravilhoso, permitindo nosso Deus. Na segunda-feira nós voltaremos, sabe por quê, queridos? Porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, e essa foi mais uma palavra para a sua meditação. E não esqueçam, queridos, não deixem de compartilhar sem moderação este podcast com todos os seus amigos, com todos os seus parentes, com todos os seus contatos. Amém, meus amados? E lembrando que amanhã, sábado, é dia da gente receber aquele vídeo, né? Pelo YouTube, não pelo TikTok, nem pelo Quai, porque o vídeo é um pouquinho maior, né? Mas estamos divulgando o nosso momento PSM pelo YouTube, amém? E amanhã, queridos, como os irmãos têm acompanhado, o quarto vídeo da nossa série Dicas de Deus para você arrebentar em 2024. Perde não, tá muito legal. Não deixa de assistir, não deixa de compartilhar, tá bom, meus queridos? Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir com o Pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém.